o respeito cristão pela pessoa e pela sua liberdade. Ponto 67. Lemos na Santa Missa um texto do Evangelho segundo São João, que nos relata a cena da cura milagrosa do cego de nascença. Suponho que todos nos comovemos uma vez mais perante o poder e a misericórdia de Deus, que não olha com indiferença para a desgraça humana. Mas preferia agora centrar-me sobre outros aspectos, para que vejamos em concreto que quando há amor de Deus, o cristão não pode ficar indiferente perante a sorte dos outros homens e deve tratar toda a gente com respeito. E que além disso, quando esse amor diminui, surge o perigo de se invadir fanática e impiedosamente a consciência alheia. E passando Jesus, diz o Santo Evangelho, de um homem cego de nascença. Jesus que passa. Entusiasma-me com frequência esta forma simples de narrar a clemência divina. Jesus passa e apercebe-se imediatamente da dor. Reparai em contrapartida como eram diferentes os pensamentos dos discípulos. Perguntam-lhe: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Ponto 68. Os falsos juízos. Não nos deve causar estranheza que muitas pessoas, mesmo das que se têm por cristãs, se comportem de forma semelhante. Antes de mais nada, pensam mal dos outros, sem prova alguma, parte desse princípio. E não só o pensam, como até se atrevem a exprimi-lo em juízos temerários diante de toda a gente. Com um pouco de benevolência, a conduta dos discípulos poderia considerar-se leviana. Naquela sociedade, como hoje, nisto pouco se mudou. Havia outros, os fariseus, que faziam dessa atitude uma norma. Recordai como Jesus os denuncia. Veio João, não comia nem bebia, e dizem: Ele tem o demónio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ataques sistemáticos à fama, denegrição de condutas irrepreensíveis. Esta crítica mordaz, cruel, sofreu a Jesus Cristo e não é raro que alguns reservem o mesmo tratamento para aqueles que, conscientes das suas lógicas e naturais misérias e dos seus erros pessoais, pequenos e inevitáveis, acrescentaria, dada a fraqueza humana, desejam seguir o Mestre. Mas a verificação dessas realidades não deve levar-nos a justificar tais pecados e delitos. Ou tagarelices, como se lhes chama com suspeita compreensão, contra o bom nome de quem quer que seja. Jesus anuncia que se apodaram ao pai de família de Belzebu, não é de esperar que tratem melhor os da sua casa, mas esclarece também que o que chamar louco ao seu irmão será condenado ao fogo da Geena. Como nascerá esta apreciação injusta dos outros? Dir-se-ia que algumas pessoas usam continuamente uma espécie de lentes que lhes altera a visão. Não acreditam, por princípio, que seja possível a retidão, ou pelo menos a luta constante por se portar bem. Tudo recebem, como reza o antigo adágio filosófico, de acordo com o recipiente, com a sua própria deformação. Para eles, até o que há de mais reto reflete, apesar de tudo, uma intenção retorcida, procura hipocritamente uma aparência de bondade. Quando descobrem claramente o bem, escreve São Gregório, esquadrinham tudo para examinar se há, para além disso, algum mal oculto. É difícil fazer compreender a essas pessoas, em quem a deformação se torna quase uma segunda natureza, que é mais humano e mais verídico pensar bem dos outros. Santo Agostinho dá o seguinte conselho: procurai viver as virtudes que, segundo julgais, faltam aos vossos irmãos, e já não vereis os seus defeitos, porque não os tereis vós. Para alguns, este modo de proceder é uma ingenuidade. Eles são mais realistas, mais razoáveis. Erigindo como norma de critério o preconceito, ofenderão qualquer pessoa sem ouvir razões. Depois, objetivamente, bondosamente, talvez concedam ao injuriado a possibilidade de se defender. Ora, isto vai contra todo o direito e toda a moral, porque, em lugar de serem eles a produzir a prova da pertença falta, concedem ao inocente o privilégio de demonstrar a sua inocência. Não seria sincero se não vos confessasse que as anteriores considerações são algo mais do que um simples respigar de tratados de direito e de moral. Fundamentam-se na experiência que têm sentido muitos na sua própria carne, por terem sido, com frequência e durante longos anos, o alvo de exercícios de tiro, da murmuração, da difamação e da calúnia. A graça de Deus e um feitio nada rancoroso fizeram com que nada disso tenha deixado neles o menor rasgo de amargura. Pouco me importa ser julgado por vós, poderiam dizer com São Paulo. Às vezes, empregando palavras mais correntes, terão acrescentado que tudo lhes saiu sempre por uma frioleira. Essa é a verdade. Por outro lado, contudo, não posso negar que a mim me causa tristeza a alma daquele que ataca injustamente a honra alheia, porque o agressor injusto arruína-se a si mesmo. E sofro também por tantos que, diante das acusações arbitrárias e desaforadas, não sabem onde pôr os olhos, ficando aterrados, não as crendo possíveis e pensando se não será tudo um pesadelo. Há alguns dias, líamos na Epístola da Santa Missa o relato de Susana, aquela mulher casta, falsamente incriminada de desonestidade por dois velhos corruptos. Susana gemeu e disse: de todas as partes me vejo cercada de angústias, porque se eu fizer o que vós desejais, incorro na morte. Se não fizer, não escaparei das vossas mãos. Quantas e quantas vezes a insídia dos invejosos ou dos intriguistas não coloca muitas pessoas honestas na mesma situação? Oferece-se-lhes esta alternativa: ofender o Senhor ou ver denegrida a sua honra. A única solução nobre e digna é, ao mesmo tempo, extremamente dolorosa e têm de resolver. Melhor é para mim cair entre as vossas mãos sem cometer o mal do que pecar na presença do Senhor. Ponto 69. Direito à intimidade. Voltemos à cena da cura do cego. Jesus Cristo explicou aos seus discípulos que aquela desgraça não era consequência do pecado, mas uma ocasião para que se manifestasse o poder de Deus. E com maravilhosa simplicidade, decide que o cego veja. Começa então, a par da felicidade, o tormento daquele homem. Não o deixarão em paz. Primeiro são os vizinhos e os que antes o tinham visto pedir esmola. O Evangelho não nos diz que se tivessem alegrado, mas que não acreditavam nele. Apesar do cego insistir que esse que dantes não via e depois já via era ele mesmo. Em vez de o deixarem gozar serenamente aquela graça, levam-no aos fariseus, que lhe perguntam de novo como foi. E ele responde pela segunda vez: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. A partir de então, os fariseus querem demonstrar que aquilo que aconteceu, uma boa coisa e um grande milagre, não aconteceu. Alguns deles recorrem a raciocínios mesquinhos, hipócritas, muito pouco equânimes. Curou num sábado, e como trabalhar ao sábado está proibido, negam o prodígio. Outros começam o que hoje se chamaria um inquérito. Vão ter com os pais do cego: é este o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Como vê, pois, agora? O medo aos poderosos leva a que os pais respondam com uma frase que reúne todas as garantias do método científico: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele agora vê, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele mesmo, tem idade, ele mesmo fala de si. Os que fazem o inquérito não podem crer, porque não querem crer. Tornaram, pois, a chamar o homem que tinha sido cego e disseram: nós sabemos que esse homem, o Jesus Cristo, é um pecador. Com poucas palavras, o relato de São João exemplifica aqui um modelo de atentado tremendo contra o direito básico, que por natureza a todos corresponde, de ser tratado com respeito. O tema continua a ser atual. Não daria muito trabalho assinalar, nesta época, casos dessa curiosidade agressiva que conduz a indagar morbidamente a vida privada dos outros. Um mínimo sentido de justiça exige que, mesmo na investigação de um suposto delito, se proceda com cautela e moderação, sem tomar, por certo, o que apenas é uma possibilidade. Compreende-se perfeitamente que a curiosidade malsã de desventrar aquilo que não só não é um delito, mas possivelmente é uma ação honrosa, se deve qualificar de perversão. Perante os negociadores de suspeita, que dão a impressão de organizar um tráfico de intimidade, é preciso defender a dignidade de cada pessoa, o seu direito ao silêncio. Nesta defesa costumam coincidir todos os homens honrados, sejam ou não cristãos, porque se ventila um valor comum, a legítima decisão de uma pessoa ser ela mesma, de não se exibir, de conservar em justa e íntima reserva as suas alegrias, as suas penas e dores de família, e sobretudo de fazer o bem sem espetáculo, de ajudar os necessitados por puro amor, sem obrigação de publicar essas tarefas ao serviço dos outros, e muito menos de pôr a descoberto a intimidade da sua alma diante dos olhares indiscretos e pouco retos de pessoas que nada sabem nem desejam saber da vida interior, a não ser para troçar impiamente. Mas como é difícil ver-se livre dessa agressividade intrometida, os métodos para não deixar um homem tranquilo têm-se multiplicado. Refiro-me aos meios técnicos e também a sistemas de argumentação geralmente aceitos, contra os quais é difícil lutar. Se deseja conservar a reputação, parte-se assim, muitas vezes, da ideia de que toda a gente procede mal. Por isso, com esta forma de pensar errada, torna-se inevitável o meia-culpismo, a autocrítica. Se uma pessoa não lança sobre si uma tonelada de lama, deduzem que, além de incurável, é hipócrita e arrogante. Noutras ocasiões, age-se de modo diferente. Quem fala ou escreve caluniando está disposto a admitir que eu sou um indivíduo íntegro, mas que outros talvez não tenham a mesma opinião, pelo que podem publicar que sou um ladrão. Ou melhor, o senhor afirmou sempre que a sua conduta é limpa, nobre e reta. Aborrecer-se-ia de considerá-la de novo, para comprovar se, pelo contrário, essa sua conduta não será porventura suja, desleal e retorcida? Não são exemplos imaginários. Estou persuadido de que qualquer pessoa ou qualquer instituição com um pouco de renome poderia aumentar a casuística. Criou-se em alguns sectores a falsa mentalidade de que o público, o povo, como queiram chamá-lo, tem o direito de conhecer e interpretar os pormenores mais íntimos da existência dos outros. Permiti-me algumas palavras sobre algo que está bem unido à minha alma. Desde há mais de 30 anos que digo e escrevo de muitas maneiras que o Opus Dei não tem qualquer finalidade temporal ou política. Pretende única e exclusivamente difundir entre pessoas de todas as raças, de todas as condições sociais, de todos os países, o conhecimento e a prática da doutrina salvadora de Cristo e contribuir para que haja mais amor de Deus na Terra e, portanto, mais paz, mais justiça entre os homens, filhos de um único Pai. Muitos milhares de pessoas, milhões, em todo o mundo, entenderam. Outros, ou melhor, um número mais muito reduzido, pelos motivos que se quiser, parece que não. Se o meu coração está mais perto dos primeiros, honro e amo também os outros, porque em todos é estimável e respeitável a sua dignidade, e todos estão chamados à glória de filhos de Deus. Mas nunca falta uma minoria sectária que, não compreendendo o que eu e tantos outros amamos, gostaria que lhe explicássemos de acordo com a sua mentalidade, exclusivamente política, de interesses e de pressões de grupo. Se não recebem uma explicação assim, errada e amanhada ao seu gosto, continuam a pensar que há mentira, verdades ocultas, planos sinistros. Deixai que vos diga que, nesses casos, nem me entristeço nem me preocupo. Acrescentaria até que me divirto se pudesse passar por alto que cometem uma ofensa ao próximo e um pecado que clama a Deus. Sou aragonês e, mesmo pelo que dá de humano no meu caráter, amo a sinceridade. Sinto uma repulsa instintiva por tudo o que se signifique de simulação. Sempre procurei responder com a verdade, sem prepotência, sem orgulho, ainda que os que caluniavam fossem mal educados, arrogantes, hostis, sem o menor sinal de humanidade. Veio-me com frequência à cabeça a resposta do cego de nascimento aos fariseus que perguntavam pela 100ª vez como tinha sucedido o milagre. Eu já vos disse e vós já o ouvistes, porque o quereis ouvir novamente. Quereis, porventura, fazer-vos tão bem seus discípulos? Ponto 71. Colírio nos olhos. O pecado dos fariseus não consistia em não verem Deus em Cristo, mas em encerrarem-se voluntariamente em si mesmos, em não tolerarem que Jesus, que é a luz, lhes abrisse os olhos. Este ensimismamento tem resultados imediatos na vida de relação com os nossos semelhantes. O fariseu que, por se considerar a si próprio como luz, não deixa que Deus lhe abra os olhos, é o mesmo que trata soberba e injustamente o próximo. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões injustos, adultos, nem como este publicano, reza ele. E ao cego de nascença que persiste em contar a verdade da cura milagrosa, ofendem-no. Tu nasceste coberto de pecados e queres ensinar-nos? E lançaram-no fora. Entre os que não conhecem Cristo, há muitos homens honrados que, por elementar circunspeção, sabem comportar-se com delicadeza. São sinceros, cordiais, educados. Se eles e nós não nos opusermos a que Cristo cura a cegueira que ainda existe nos nossos olhos, se permitirmos que o Senhor nos aplique essa lama que nas suas mãos se converte no mais eficaz colírio, compreenderemos as realidades terrenas, vislumbraremos as eternas com uma luz nova, a luz da fé, e adquiriremos um olhar limpo. Esta é a vocação do cristão, ou seja, a plenitude dessa caridade que é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária, não se insoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade de Cristo não é apenas um bom sentimento em relação ao próximo. Não se limita ao gosto pela filantropia. A caridade infundida por Deus na alma transforma, a partir de dentro, a inteligência e a vontade. Fundamenta sobrenaturalmente a amizade e a alegria de fazer o bem. Contemplai a cena da cura do coxo, que os Atos dos Apóstolos nos contam. Subiam Pedro e João ao templo e, ao passar, encontraram um homem sentado à porta que era coxo desde o seu nascimento. Tudo recorda a cura do cego que falávamos, mas agora os discípulos não pensam que a desgraça se deva aos pecados pessoais do doente ou às faltas dos seus pais. E dizem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Antes manifestavam incompreensão, agora misericórdia. Antes julgavam com temeridade, agora curam milagrosamente em nome do Senhor. Sempre Cristo passa. Cristo, que continua a passar pelas ruas e pelas praças do mundo através dos seus discípulos, os cristãos, peço-lhe fervorosamente que passe pela alma de alguns dos que me escutam neste momento. Respeito e caridade. Ponto 72. Surpreendia-nos ao princípio a atitude dos discípulos de Jesus diante do cego de nascimento. Estavam na linha daquele rifão infeliz: pensa mal e acertarás. Depois, quando conhecem melhor o Mestre, quando se apercebem do que significa ser cristão, as suas opiniões são inspiradas pela compreensão. Em qualquer homem, escreve São Tomás, existe algum aspecto pelo qual os outros podem considerá-lo como superior, conforme as palavras do apóstolo: levados pela humildade, julgai-vos uns aos outros como superiores. De acordo com isto, todos os homens devem honrar-se mutuamente. A humildade é a virtude que nos faz descobrir que as manifestações de respeito pela pessoa, pela sua honra, pela sua boa fé, pela sua intimidade, não são convencionalismos exteriores, mas as primeiras manifestações da caridade e da justiça. A caridade cristã não se limita a socorrer um necessitado de bens económicos. Leva-nos, antes de mais nada, a respeitar e a defender cada indivíduo enquanto tal, na sua intrínseca dignidade de homem e de filho do Criador. Por isso, os atentados à pessoa, à sua reputação, à sua honra, provam, em quem os comete, que não professa ou não pratica algumas verdades da nossa fé cristã e, sempre, a carência de um autêntico amor de Deus. A caridade com que amamos a Deus e ao próximo é a mesma virtude, porque a razão de amar o próximo é precisamente Deus. E amamos a Deus quando amamos o próximo com caridade. Espero que sejamos capazes de tirar consequências muito concretas deste bocado de conversa na presença do Senhor. Principalmente o propósito de não julgar os outros, de não os ofender sequer com a dúvida, de afogar o mal em abundância de bem, semeando ao nosso redor a convivência leal, a justiça e a paz, e a decisão de nunca nos entristecermos se a nossa conduta reta for mal entendida por outros. Se o bem que, com a ajuda contínua do Senhor, procuramos realizar, for interpretado retorcidamente, atribuindo às nossas intenções, através de um processo ilícito, maus desígnios próprios de uma conduta dolosa e simuladora. Perdoemos sempre, com um sorriso nos lábios. Falemos com clareza, sem rancor, quando pensarmos em consciência que devemos falar. E deixemos tudo nas mãos do nosso Pai, Deus, com um divino silêncio. Jesus, porém, estava calado. Se se trata de ataques pessoais, por mais brutais e indecorosos que sejam, preocupemos-nos apenas em fazer boas obras, pois Ele encarregar-se-á de que elas brilhem diante dos homens.